nome das pessoas. Tem ali filho de Deus, filha de Deus de Curitiba, Curitiba, Cianorte, que prefere não dizer, mas Minervina Oliveira Guzmão de Paraupebas, Pará. Então, muita gente colaborando, mas precisamos para a 14ª parcela. Lembrando que esse livro ouro será físico e será colocado na pedra fundamental do grande cruzeiro na terra prometida. Amado povo de Deus, e você recebeu São José Providenciai. Você recebeu este formulário. Mande pelo correio ou ligue 0800-410-6060 e nós vamos mandar com muito carinho esse mimo para você. Já estamos preparando para aqueles que indicarem o novo associado e quem se tornar um associado. A consagração da família a São José. E agora, reveste-me, Senhor, da armadura de Deus. E eu digo, o Salvador, aquele que falou comigo, a Lúcia, lá de Pelotas, peça exatamente isso. Diante da calúnia, da inveja, reveste-me, Senhor, da tua armadura. Rezemos, nono dia. Reveste-me, Senhor, com a tua graça. Pai Celeste, eu agora, pela fé, clamo a proteção da vossa armadura, para que possa permanecer firme contra Satanás e todo o seu exército. E em nome do Senhor Jesus, vencê-lo. Toma vossa verdade contra as mentiras e os erros do inimigo astucioso. Toma vossa justiça para vencer os maus pensamentos e as acusações de Satanás. Toma o equipamento do Evangelho da paz e deixo a segurança e o conforto da vida para combater o inimigo. Acima de tudo, tomo a fé para barrar o caminho da minha alma às dúvidas e incredulidades. Tomo a vossa salvação e confio em vós para proteger o meu corpo, e minha alma contra os ataques de Satanás. Toma a vossa palavra e peço que o Espírito Santo me capacite a usá-la eficazmente contra o inimigo, a cortar toda a escravidão, a libertar todo o cativo de Satanás no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, revisto-me de vossa armadura, vivendo e rezando em completa dependência de ti, bendito Espírito Santo, revisto-me desta armadura, vivendo e rezando em completa dependência de ti, bendito Espírito Santo, pela terceira vez, coloque a mão como eu estou colocando, sobrepostas no peito, reveste-me desta armadura, Senhor, vivendo e rezando em completa dependência de ti, bendito Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, que estivestes conosco durante todo o programa nesta quarta-feira, pegue todas as intenções, Nossa Senhora. Todos aqueles que tentaram ligar, não conseguiram, aqueles que ligaram, aqueles que pediram orações já para o retiro, Nossa Senhora, passe pelos hospitais agora, pelas casas. Seja qual for a doença e enfermidade, intercede a teu Filho Jesus. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, pelos méritos das santas chagas, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filho, eu me despeço com a música Meu Primeiro Amor. Aprenda. E mais do que isso, além de você agora, faz a gentileza, assiste no YouTube Padre Manzotti, Meu Primeiro Amor, compartilhe. Evangelizar é preciso. Meu primeiro amor é Jesus, meu primeiro amor é o Senhor. Meu primeiro amor é Jesus. Você ouviu Experiência de Deus. Oferecimento Velas Guanabara, a chama duradoura. ZYD 367, Clube FM 101.5, Curitiba. Prepare o coração e aumente o som. Tá começando agora o programa que é a cara do Brasil. Um conteúdo feito para toda a família. Os maiores sucessos da música sertaneja. Os clássicos que marcaram gerações. As vozes que embalam corações apaixonados. E os novos talentos que estão conquistando o país. Clube de Sucessos. Olá, Claudinei. E aí? Tudo bem com você? Tudo 100%? Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Essa risada aí ficou por conta da Isa Mendes, que não está mais na vinheta. Foi cortada da vinheta. O castigo só deu ela e o Dagoberto fazendo folia aí durante a tarde. E o Carlinho... já dispensou todo mundo, um cara um pro lado, né? É igual criança na escola, né, Ailton? Bom dia, Ailton. Que na escola é assim, ó, tá ficando um barulho muito junto assim, a professora vai lá e separa a turma, né? Coloca um em cada canto da sala. Bom dia, meu povo! Meiotô a semana! Meiota de semana, hoje quarta-feira, dia 25, cara. 25 de fevereiro de 2026. Obrigado a você que está ouvindo a gente, qualquer canto desse mundão de meu Deus. Pode mandar sua mensagem e conversar com a gente a partir de agora. Clube de Sucessos com o Claudinei Santos e com você, o melhor, a melhor ouvinte do mundo. E juntos até às 4 horas da tarde. Então vai ter música, vai ter notícia, vai ter a sua participação, o seu pedido musical, hein? Anote aí, 419-8860-1015. Vai ter Santa Missa e eu vou contando tudo pra você no decorrer do caminho, tá bom? Fique à vontade, pode sentar porque aqui é a Rádio da Família. Senta e ouça a gente à vontade, tá? Bom, mas pra começar eu quero dar um bom dia pra minha querida Josi que já está na linha. Oi, Josi, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Junto com o Clube de Sucesso tem o sucesso que é o Vision X, né? Exatamente. É desse sucesso maravilhoso, Vision X, que eu quero que você fale tudo pra gente, minha querida. É isso mesmo, meu querido. Vamos lá falar de Vision X. Mais uma vez vamos falar desse produto maravilhoso que cuida, que protege, que limpa os seus olhos de dentro para fora. Então, meu amigo, minha amiga, a visão está seca, cansada, o seu olho está fraquinho, você não consegue ver as cores direito. Ai, ai, ai, pegar um ônibus é complicado, aquela dor de cabeça seguida de enjoo. Seus olhos estão fracos, sim. Então, eu quero que você pare um tempinho e ligue para nós no 0800-604-7722, que eu sei que Vision X... vai mudar esse cenário, né, Claudinei? Vai mudar, e quer ver, ó, tem mais um ouvinte e cliente do Vision X que vai dar um depoimento agora pra gente. Pode colocar no ar, Ailton. Eu sou Maria das Graças Nogueira, de Governador Valadares. Eu passei a tomar o Vision X e foi muito bom. Vocês nem imaginam como a quantidade que seja bom. Então, eu recomendo pra vocês que tomem o Vision X, que faz muito bem. O segundo vídeo que eu tomei, eu já achei a diferença muito grande. E já comprei mais, porque não tem condições de parar, porque é muito bom. Olha, é isso aí, ó. Quando você gosta, você indica. Quando você fala que é bom, você assina embaixo. Então, não tá com nada me enxergando mal, né, Claudinei? Exatamente, né? Precisa tomar uma atitude agora, né? Então, ó, 0800-604-7722... Kit dobrado para você que tomar a atitude agora de melhorar a sua visão. Kit dobrado. E outra coisa, ligou, falou que está ouvindo o Clube de Sucesso e quer o sucesso, quer o Vision X, ainda ganha um presentão, meu amigo!

Irã rejeita as acusações do presidente americano Donald Trump sobre seu programa nuclear de mísseis balísticos. Teherã chamou de grande mentira a afirmação de Trump durante o discurso do Estado da União de que o país desenvolve mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. A denúncia foi feita na manhã desta quarta-feira pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã em uma mensagem no X. O texto cita ainda como mentira dos americanos o número de vítimas durante os protestos de janeiro. Apesar da troca de acusações, Donald Trump diz privilegiar a via diplomática com Teherã e o Irã afirma que um acordo com Washington está ao alcance da mão. No discurso mais longo sobre o Estado da União da história, Trump reivindicou virada histórica. Nos Estados Unidos, a fala no Congresso foi marcada por protestos, embates com democratas, elogios à sua política migratória e econômica que não parecem convencer os americanos. Trump advertiu que responderá a qualquer ameaça e isso inclui a América Latina. Dezenas de congressistas democratas boicotaram o tradicional discurso anual. O líder do partido no Senado, Chuck Schumer, chamou o discurso de delirante e distante das dificuldades dos americanos. A Assembleia Geral da ONU reafirmou seu apoio à Ucrânia. Os Estados Unidos se abstiveram de votar a resolução adotada na terça-feira para marcar o quarto aniversário da invasão russa. O Brasil também está entre os 51 países que se abstiveram. O texto reitera o firme compromisso da Assembleia com a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Apesar da onda de violência no México causada pela morte do narcotraficante El Mencho, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, garantiu que está muito tranquilo em relação à co-organização pelo país da Copa do Mundo de Futebol. O México vai sediar vários jogos do Mundial, que começa em 11 de junho. O governo francês anuncia o novo presidente do Louvre após a demissão de Laurence Descartes, pressionada pela crise provocada pelo roubo espetacular de joias no museu. A nomeação de Christophe Leribaud, atual presidente do Castelo de Versalhes, foi confirmada por uma fonte do executivo francês. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. A Perfect está completando 25 anos com muita inovação e alegria. Agora, você contrata a Perfect Internet e leva de brinde a Perfect TV com mais de 160 canais e pode ainda personalizar o seu plano com apps como Paramount ou Max para você maratonar filmes e séries. O Doc 24 para cuidar da sua saúde sem sair de casa. E mais de 120 milhões de músicas esperando por você no Deezer. Perfect Internet. Entre em contato agora mesmo no nosso WhatsApp 3522-3166. Bigger, better, richer and stronger than ever before. O presidente Donald Trump fez nesta terça-feira o discurso do Estado da União mais longo já registrado, em um momento de queda nos índices de aprovação, tensões internacionais e forte polarização política no Congresso americano. A fala de Trump foi marcada por protestos, embates com democratas e recados duros sobre imigração, economia e política externa, principalmente em relação ao Irã. I can say with dignity and pride that we have achieved a transformation like no one has ever seen before. Quem acompanhou de perto foi a correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa. Olá, Luciana, bom dia. Antes de entrar em mais detalhes, qual é a leitura geral que podemos fazer desse discurso de Donald Trump do Estado da União? Esse foi o discurso do Estado da União mais longo desde que esse tipo de pronunciamento começou a ser registrado oficialmente em 1964. Trump falou por mais de 1 hora e 40 minutos, justamente num momento de fragilidade política. Trump tentou passar a imagem de controle, confiança e autoridade, apostando num discurso longo, carregado de símbolos e provocações. E, Luciana, Trump abriu o discurso falando sobre imigração e economia. Isso dialoga com a realidade dos americanos? Trump tentou tocar exatamente nos temas que mais preocupam o eleitor: imigração, economia e custo de vida. Ele exaltou a política migratória, dizendo que os Estados Unidos têm hoje a fronteira mais segura da história, e defendeu uma nova lei, a chamada Lei Delilah, que proibiria imigrantes sem status legal de obter a carteira de motorista. Na economia, o discurso foi mais problemático. Trump afirmou que os preços de alimentos, aluguel e automóveis estão caindo. Mas isso não aparece nos dados. Só em dezembro, os preços dos alimentos subiram 0,7% em um único mês, a maior alta mensal desde outubro de 2022. No acumulado, a inflação pode ter desacelerado em alguns setores, mas o custo de vida continua pressionando o orçamento das famílias e segue entre as principais preocupações do eleitorado. Agora, Luciana, houve momentos de tensão dentro do plenário do Congresso. O que mais chamou a atenção? Logo nos primeiros minutos, houve um episódio que quebrou completamente o protocolo. O deputado democrata do Texas, Al Green, voltou a se manifestar durante o discurso, como fez na edição de 2025. Dessa vez, ele escolheu um protesto silencioso, segurando um cartaz com a frase: "Pessoas pretas não são macacos", numa referência direta a um vídeo publicado recentemente por Donald Trump nas redes sociais, em que o presidente retrata o casal Obama como macacos. E na política externa, Luciana Rosa, Trump deu muito destaque à Venezuela e ao Irã. Qual foi a mensagem? Trump transformou a política externa em um espetáculo político. Ele celebrou publicamente a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, chamando a operação de uma vitória colossal para a segurança dos Estados Unidos. Apresentou no plenário o opositor venezuelano Henrique Márquez, libertado após a detenção de Maduro, e concedeu a medalha de honra a um piloto ferido na operação de detenção do presidente venezuelano. The United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. Quanto ao Irã, Trump adotou um tom extremamente duro. O mandatário disse que ataques americanos obliteraram o programa nuclear iraniano e afirmou que o país não pode, em hipótese alguma, ter uma arma nuclear. Isso acontece apenas 2 dias antes de uma nova rodada de negociações ter sido anunciada para acontecer nesta quinta-feira em Genebra. Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RF em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web. De Paris, Elcio Ramalho. Bom dia! Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. O número de mortes pelas chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais subiu para 32 na manhã desta quarta-feira. Outras 38 pessoas estão desaparecidas e mais de 3 mil desabrigadas na região. As cidades de Juiz de Fora e Matias Barbosa suspenderam as aulas da rede municipal e decretaram estado de calamidade pública, bem como o município de Ubá. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponta risco muito alto de novos deslizamentos e enxurradas na região nesta quarta. O presidente do Brasil em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin, disse que o governo federal vai repassar R$ 800 por cada pessoa desabrigada para aquisição de itens de primeira necessidade. Também será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, para as famílias atingidas. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no final da noite desta terça o projeto de lei antifacção, que prevê aumento de penas pela participação em organização criminosa ou milícia. Entre as alterações está a exclusão da taxação de betes para a criação de fundo de combate ao crime organizado. O texto segue para a sanção do presidente Lula. O Senado aprovou na última terça-feira projeto de lei que estabelece regras mais rígidas para condenados por homicídios de policiais e outros agentes de segurança. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Pela proposta, serão enviados para estabelecimentos penais federais de segurança máxima o preso provisório ou condenado pela prática do crime de homicídio qualificado contra a autoridade ou agente integrante do sistema prisional da Força Nacional de Segurança, das polícias, das Forças Armadas ou seus parentes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento do processo penal contra os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018, no Rio de Janeiro. Os ministros devem apresentar seus votos, a começar pelo relator Alexandre de Moraes. O STF também analisa nesta quarta a decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu o pagamento de penduricalhos a servidores públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário e deve ajudar a regulamentar um tema que tramita no Congresso há muitos anos. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Breno Zonta. Edição, Mário Melo. Em 2026, a forma como líderes e profissionais se comunicam deixa de ser apenas uma habilidade desejável e passa a ocupar um papel estratégico diretamente ligado à saúde mental, à sustentabilidade da liderança e ao desempenho das equipes. Relatório da Gremlin indica que 86% dos funcionários e executivos apontam problemas de comunicação, fazendo com que profissionais gastem, em média, mais de 3 horas por semana esclarecendo informações pouco claras. Letícia Álvares, administradora, assessora administrativa da presidência no CRAMG, fala sobre por que, mesmo sendo tão discutida a comunicação, ainda é um dos principais desafios dentro das organizações. Falar sobre comunicação é muito diferente de estruturá-la. Muitas empresas tratam a comunicação como uma ferramenta, e aí que é o erro. As empresas investem em canais como WhatsApp, e-mail, intranet e não buscam feedback. É sempre bom destacar que comunicar muito não significa comunicar bem. Muitas vezes o problema não é técnico, é estrutural. A comunicação, ela não é só o que você fala, é muito o que a pessoa entende. No fim, a comunicação não é só transmitir uma mensagem, é garantir o entendimento da organização e saber qual foi o impacto gerado. De acordo com o relatório Master Communication, falhas recorrentes na comunicação interna estão associadas ao aumento de conflitos, desgaste emocional e perda de eficiência operacional. Vivian Rio Stella, doutora em Linguística, ressalta o papel da liderança na construção de uma comunicação mais clara, transparente e saudável. A liderança tem papel essencial para a comunicação acontecer, porque a comunicação não é feita por uma área, ela é feita pelas pessoas e muitas vezes campanhas, comunicados precisam das lideranças locais. E se a liderança não compra aquela ideia, não reforça, acaba que aquela campanha pode ser linda, maravilhosa, aquele canal pode ser incrível, mas as pessoas confiam muito no que a liderança fala. Então, o trabalho conjunto faz toda a diferença para a comunicação interna, especialmente para a melhoria de resultados, de processos, gestão de pessoas e saúde mental, consequentemente, e também para a marca empregadora. Com a virada do ano e a revisão de metas pessoais e profissionais, é importante que executivos e líderes incluam a comunicação como prioridade no desenvolvimento em 2026. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul aprovou o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia. O parecer agora será analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal. O tratado, negociado ao longo de mais de 2 décadas, cria uma das maiores áreas de livre comércio no mundo, reunindo cerca de 700 milhões de pessoas e um PIB superior a 20 trilhões de dólares. Pelo acordo, a União Europeia elimina tarifas de importação para aproximadamente 95% dos produtos do Mercosul. Já o bloco sul-americano reduz tarifas sobre cerca de 90% dos bens europeus ao longo de 15 anos. O relator do texto, deputado Arlindo Quinaglia, destaca que a redução tarifária foi negociada com cautela para respeitar as diferenças econômicas entre os blocos. Então, assim, o próprio acordo, ele garante a soberania nacional ele tem, eu diria, como se fosse uma câmara de negociação permanente, e tem aquilo que é um instrumento que o apelido é reequilíbrio, que a Europa sabe, portanto, que nós sabemos também, que qualquer medida que fira os interesses, porque há um desequilíbrio na relação, isso será discutido imediatamente. No Senado, há uma expectativa de que o tema também seja analisado com urgência. O presidente da comissão, Nelsinho Tradi, defende que esse tratado amplia oportunidades comerciais diante de um cenário internacional marcado por medidas protecionistas. De representantes do nosso país, temos que abrir oportunidades novas, abrir janelas para que possa ser compensado esse prejuízo. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, no sentido pragmático de entrega de resultado, dando chance para que o nosso país possa fazer novas tabulações com diferentes países, no caso, a Europa, com mais de 26 países envolvidos. O acordo ainda precisa ser ratificado por todos os países do Mercosul e também da União Europeia para entrar plenamente em vigor. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Vinícius Araújo e vamos falar com o promotor de justiça Rodrigo Augusto Fragas de Almeida, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do Ministério Público de Minas Gerais. O tema do nosso papo é a nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e já sancionada pelo presidente Lula, que estabelece regras mais rígidas para o devedor contumaz. Olá, promotor Rodrigo, seja bem-vindo e obrigado. Vinícius, quem agradece a oportunidade sou eu. Promotor, o que caracteriza um devedor contumaz segundo a nova lei? E quais práticas diferenciam esse tipo de contribuinte do inadimplente eventual? Vinícius, então, a Lei Complementar 225 de 2026, ela traz três critérios para que um devedor seja considerado um devedor contumaz. Esse débito tributário, ele precisa ser substancial. Na União já foi regulamentado em uma dívida superior a 15 milhões de reais e a 100% do patrimônio conhecido, porque uma grande preocupação da lei não é apenas o valor do débito, e sim o patrimônio conhecido, uma vez que diversos devedores contumazes esvaziam o patrimônio da empresa. Então, na União, seria 15 milhões, estados e municípios vão poder definir regras. Se eles não definirem, vão usar o critério da União. Mas eu acredito que os estados e os municípios vão definir valores mais baixos, porque o que é relevante para a União é diferente para estados e municípios. Ele ainda tem que ser reiterado. A lei trouxe dois critérios. São quatro períodos consecutivos, ou seja, quatro meses consecutivos ou seis meses intercalados num período de 12. Então, aquele devedor que ficar quatro meses consecutivos sem pagar ou seis meses num ano, ele já pode ser considerado devedor contumaz. E o terceiro critério é um critério um pouco mais subjetivo. Esse inadimplemento, ele tem que ser injustificado. A própria lei traz algumas hipóteses em que ele é justificado e outras que a própria administração vai poder analisar. Então, a grande questão do inadimplente eventual é aquele empresário, aquele contribuinte que eventualmente teve um problema na empresa, seja um problema de má gestão, seja um problema de mercado, a pandemia gerou muito problema no mercado e ele acabou não conseguindo honrar os tributos por essa questão. Por isso que a lei trouxe a justificativa, porque aquele que tem uma justificativa, uma pandemia ou uma questão de mercado, ele vai poder explicar para a Receita Estadual, Federal ou Municipal o motivo pelo qual ele deixou de recolher o tributo. E quais são as principais regras previstas na nova norma para coibir a atuação do devedor contumaz e como elas podem impactar o mercado? A lei complementar, ela trouxe algumas regras que endureceram demais a vida do devedor contumaz. A primeira delas é a impossibilidade de contratar com a administração pública, ou seja, participar de licitação. Isso vai atrapalhar muitas empresas. Outra, de poder se valer de recuperação judicial e se já tiver uma recuperação em curso, de concluir a recuperação judicial, ou seja, a empresa não vai poder usar esse instrumento que acaba salvando muitas empresas. E no âmbito penal, que aí já não é para a empresa, é para o sócio empresário, sócio administrador da empresa, é a impossibilidade de extinção de punibilidade pelo pagamento do crédito tributário. Hoje como é que funciona? Um devedor tem um crédito tributário, pode ter uma ação penal, se a ação penal está em curso, se ele pagar o crédito tributário, extingue a punibilidade do crime. Se ele for caracterizado como devedor contumaz, esse pagamento não vai mais gerar a extinção da punibilidade criminal. Isso, no âmbito do direito penal tributário, é uma revolução, porque é algo completamente novo. E qual o cenário atual dos devedores contumazes em Minas Gerais, em termos de quantidade e volume de débitos fiscais? Então, no final do ano passado, a gente levantou que nós tínhamos pouco mais de 14 mil devedores contumazes em Minas Gerais, com um débito que já ultrapassava 20 bilhões de reais. Então, é um débito muito relevante, é algo que faz falta ao cofre do Estado, ao povo mineiro. Mas, se você for pegar, os 20 principais devedores contumazes do Estado, sozinhos, devem 1,4 bi. Então, é algo que é pulverizado, são 14 mil devedores contumazes, mas os 20 principais, sozinhos, já correspondem a acima de 1 bilhão de reais. É muito dinheiro que as empresas acabam internalizando para investimento, para enriquecimento dos sócios, e esse é um dinheiro que é do Estado de Minas Gerais. E de que forma a atuação do devedor contumaz gera concorrência desleal e prejudica a ordem econômica, conforme a análise do Ministério Público de Minas Gerais? Bom, alguns setores do mercado têm margens de lucro muito estreitas. Alguns têm margem de lucro de 3%, 5%, mercado de combustível, a margem muito baixa, supermercado. Diversos setores têm margens muito baixas. Se você calcular um ICMS na casa de 12% ou 18%, isso é 3, 4 vezes a margem de lucro do empresário. Então, se ele pegar esse tributo, não repassar, porque ele já foi pago pelo consumidor, ficar com esse dinheiro, ele consegue ter preço melhor, ele consegue ter condições melhores, ele vai dominar o mercado. Ele vai ter preço melhor, ele vai dominar o mercado. Só que no segundo momento, quando ele for hegemônico no mercado, ele vai elevar o preço porque ele vai poder determinar o preço que ele bem entender. Então, isso, para livre concorrência, é muito problemático, principalmente em setores com margens de lucro muito baixas. A lei traz benefícios claros, então, né? O senhor acredita que ela fortalece o combate à inadimplência tributária reiterada? Acredito. A lei é boa. A minha visão da lei é uma lei moderna, uma lei que veio para somar. Agora, vai depender da interpretação que os advogados, promotores, juízes, tribunais derem à lei. Eu acho que se for uma interpretação rigorosa, uma interpretação de acordo com a sistemática da lei, nós vamos conseguir avançar muito, até para que um dia a alíquota diminua, porque hoje a alíquota acaba sendo mais alta. É mais ou menos a lógica do juro bancário. Fala-se que o juro bancário no Brasil é muito alto, porque a inadimplência é muito alta. Então, um que paga, paga pelo outro que não paga. O tributo acontece a mesma coisa. Então, talvez, se a gente conseguir diminuir essa inadimplência, principalmente do devedor contumaz, o governo consiga, num cenário de médio a longo prazo, diminuir um pouco a carga tributária para que o bom pagador se sinta confortável para poder fazer o pagamento. Muito obrigado pela colaboração e pela contribuição, promotor Rodrigo. Ué, foi um prazer, estamos à disposição. É isso, este foi o MPMG Entrevista com o promotor de justiça Rodrigo Augusto Fragas de Almeida. E falamos a respeito da nova lei que entrou em vigor no mês passado e estabelece regras mais rígidas para o devedor contumaz. Até a próxima, do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Vinícius Araújo. Pense nisso, as pessoas trabalhando e ouvindo rádio, seu cliente no carro e ouvindo rádio, na fazenda, todos ouvindo rádio, na cidade, o rádio sendo ouvido por todos. Pensou? Então invista no rádio, o canal que liga você ao consumidor. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. O seu cliente ouve, fica sabendo de sua existência. Anuncie no rádio. Aqui tem demais. 87,9. Bom dia, papai! Em missão oficial na Coreia do Sul esta semana, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou empresas produtoras de biotecnologia e medicamentos. Na ocasião, Brasil e Coreia assinaram parcerias para ampliar a produção de medicamentos, vacinas e diagnósticos de última geração, incluindo remédios utilizados em tratamentos para diversos tipos de câncer e doenças raras. Alexandre Padilha reforçou que a parceria pode diminuir custos de produção e aumentar o acesso de tratamentos à população. Quanto mais produz, mais baixo o preço, maior o acesso à população. Então, além da gente ganhar tecnologia, ganhar crescimento das empresas nacionais, ganha muita população, porque baixa o preço, garante o fornecimento, mesmo qualquer oscilação internacional de câmbio, qualquer tipo de crise internacional. O ministro também conheceu, na terça-feira, um dos hospitais considerados referência na Coreia do Sul em oncologia, cardiologia, neurologia e transplantes. Segundo Padilha, o objetivo é ampliar a tecnologia em saúde e a capacidade de diagnóstico das unidades de saúde brasileiras. Fiquei aqui hoje para visitar o maior hospital inteligente, ultraconectado. Firmamos uma parceria, porque o Brasil, nós estamos com sucesso para construindo no Brasil serviços, a chamada medicina inteligente, ultraconectada. Um deles vai ser, inclusive, na UNB. Vamos ter a parceria aqui nos hospitais coreanos, especial para o desenvolvimento dessa tecnologia. As visitas no país asiático permitiram acompanhar como as tecnologias desenvolvidas são aplicadas na prática e efetivas para diminuir o tempo de espera dos pacientes por exames e atendimentos. Padilha fica até esta quarta-feira na Coreia do Sul, onde acompanha o presidente Lula em missão oficial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas. Bom dia! Oi, bom dia! Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Carolina Prazeres e você acompanha os destaques do momento. As fortes chuvas que atingem Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, causaram 21 mortes e 440 pessoas desabrigadas até o momento. O Corpo de Bombeiros realiza buscas por pelo menos 37 desaparecidos. Em Ubá, foram 7 mortos e 3 pessoas desaparecidas. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Congresso e Tribunal de Contas da União defenderam em reunião que a solução para os chamados penduricalhos seja resolvida via reforma administrativa. Segundo o presidente do TCU, Vital do Rego, a solução para o impasse passará por reforma administrativa. Cerca de 600 passageiros de 6 voos foram obrigados a passar a noite dentro de aviões no aeroporto de Munique, na Alemanha. Em meio a um inverno rigoroso, após fortes nevascas, as aeronaves tiveram sua decolagem cancelada devido ao acúmulo de neve. Como não havia ônibus disponíveis durante a madrugada para levar viajantes de volta ao terminal, eles tiveram que pernoitar nas aeronaves. O Conselho Nacional de Justiça apura a conduta do desembargador Majid Nawef Lawar, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por denúncias de assédio sexual contra ele. Duas pessoas o acusam do crime. Lawar absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. O desembargador defendeu que o relacionamento entre o réu e a criança não decorreu de violência ou coação, sendo vivenciado de forma pública como um casamento. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Carolina Prazeres. Edição, Marcelo Bonora e Mário Melo. O avanço da inteligência artificial, do streaming e dos serviços em nuvem está mudando um detalhe pouco visível, mas essencial para a economia digital, o resfriamento dos data centers. Essas estruturas concentram milhares de servidores que funcionam sem parar e geram um calor intenso, sem climatização eficiente, há risco de falhas, desperdício de energia e interrupções. O desafio agora é manter desempenho alto com menor consumo elétrico e menos impacto ambiental, alerta a especialista no assunto Graziela Yang, gerente de ar-condicionado comercial da LG Eletrônicos do Brasil. Sim, porque o calor, atualmente, ele é o grande inimigo da tecnologia. Os data centers são o cérebro da economia digital e alta performance, acaba gerando muito calor mesmo. Então, a climatização, ela não é mais um luxo. Precisamos da garantia que funcione por 24 horas, sem falhas, permitindo até que a inteligência artificial ou os recursos nos ajudem, né? Empresas do setor têm investido em sistemas mais eficientes, como chillers de alta performance, resfriamento líquido e fluidos refrigerantes ecológicos. De olho em custo e sustentabilidade, explica a especialista Graziela Yang. É, porque sem uma infraestrutura de data center robusta e sustentável, o Brasil não consegue avançar tanto no cenário digital. Então, para garantir a eficiência e a sustentabilidade desses locais, significa preparar aí o país para o crescimento da IA, de nuvem e de todos os serviços digitais. E assim a gente consegue posicionar as empresas brasileiras aí em busca da inovação. As soluções fizeram parte das discussões da AHR Expo, principal feira global de climatização que aconteceu no início do mês. Durante o evento, empresas como a LG apresentaram tecnologias voltadas à eficiência energética e à redução de impacto ambiental. Produção e reportagem, Agência Rádio Web. Bom dia, cidade! O Brasil vive um novo ciclo de expansão nas exportações de frutas. Nos últimos anos, mais de 520 mercados internacionais foram abertos para produtos brasileiros, muitos deles voltados à fruticultura. A recente conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, por exemplo, reforça esse movimento e amplia a expectativa de crescimento nas vendas externas. Para o Ministério da Agricultura, o desafio agora é transformar essa abertura comercial em contratos concretos para produtores de diferentes regiões do país, esclarece Estanislau Steck, Superintendente Federal de Agricultura e Pecuária no estado de São Paulo. Bom, antigamente a exportação de frutas no Brasil era uma coisa assim, meio impensável, né? Hoje já não, hoje já tem viabilidade. O Ministério, a defesa agropecuária do estado de São Paulo colabora muito, né? Então a gente tem facilitado e os mercados querendo comprar fruta do Brasil. Nesse cenário, a Fruit Attraction São Paulo, maior feira do setor, surge como ponto de encontro entre quem produz no Brasil e quem compra para fora daqui, avalia Maurício Macedo, CEO da Fiera Milano Brasil. A gente vê aí na feira participação de vários pequenos produtores de vários estados brasileiros que vêm junto com os estandes dos seus estados. São pessoas que têm a oportunidade de estar participando de uma feira internacional sem sair do Brasil, de apresentar o seu produto para um potencial comprador internacional, para empresas internacionais. Então, com certeza, a Fitotraction vem cumprindo o seu papel de promover a fruta brasileira para o mundo. A Fruit Attraction São Paulo será realizada de 24 a 26 de março no São Paulo Expo. As inscrições são gratuitas e o evento é voltado a profissionais do setor. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Décio Caramigo. O Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso Nacional fecharam um acordo para elaborar uma regra de transição sobre os chamados penduricalhos. Esse é o termo para verbas indenizatórias e também gratificações que, somadas ao salário, podem ultrapassar o teto constitucional do funcionalismo público, hoje superior a R$ 46 mil reais por mês. São poucos os funcionários públicos que ganham esse montante, mas dentro deste grupo, muitos acabam furando esse teto com esses penduricalhos. A reunião foi convocada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. O judiciário é o poder com a maior concentração de supersalário no funcionalismo público. A reunião acontece na véspera do julgamento no plenário do STF, que vai decidir se mantém liminares do ministro Flávio Dino, que suspenderam pagamentos não previstos em lei. Após o encontro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, comentou o entendimento entre os poderes. Sempre entendendo que talvez precisássemos de uma decisão dessa do Supremo Tribunal Federal para que, a partir do ponto de vista político, o Congresso Nacional, que é quem tem essa responsabilidade, possa avançar na construção de um Estado mais transparente, mais eficiente e que respeite o dinheiro público. Então, quero aqui descartar completamente que não haverá na Câmara dos Deputados nenhuma perspectiva de se legalizar supersalários, sejam eles de onde forem. Pelo acordo, um grupo de trabalho será criado com prazo de 60 dias para apresentar uma proposta de regra de transição. A ideia é ajustar pagamentos que hoje extrapolam o teto sem desrespeitar direitos já consolidados, mas garantindo alinhamento à Constituição. No início do mês, o ministro Flávio Dino determinou um prazo de 60 dias para que Executivo, Legislativo e Judiciário revisem verbas que não tenham previsão legal. Já o ministro Gilmar Mendes suspendeu pagamentos baseados apenas em leis estaduais para membros do Judiciário e do Ministério Público. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, divulgou um guia de 10 pontos para pais e cuidadores de crianças que utilizam a internet. Segundo a agência da ONU, criar filhos na era digital não é uma tarefa fácil. uma vez que é preciso acompanhar o ritmo das tecnologias e equilibrar riscos e oportunidades que elas trazem. Para produzir o manual, com 10 recomendações e conselhos, o Unicef consultou a especialista em parentalidade digital Jaqueline Nesse. Doutora em psicologia, ela é professora assistente de psiquiatria e comportamento humano na Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Para Nesse, é preciso se comunicar com regularidade desde muito cedo sobre o papel da tecnologia na vida da família. E a primeira dica é perguntar aos filhos sobre os dispositivos eletrônicos que utilizam, do que eles gostam ou não gostam na internet e falar sobre os riscos no uso da tecnologia de forma aberta e honesta. Outro tema abordado pela psicóloga é a imposição de limites sobre conteúdos e o que se pode ou não pode fazer no computador ou telefones móveis, assim como o que compartilham ou encontram online. O guia do Unicef lembra que é preciso criar zonas livres de tecnologia para as crianças, ou seja, um momento de ficar longe da internet, definindo horários para outras atividades. E para a Nesse, nem tudo é culpa da tecnologia e é preciso estar atento ao sentimento e ao comportamento dos filhos online. E se a criança ainda não tem 18 anos, os pais podem e devem decidir que aplicativos são baixados nos dispositivos dos filhos, que por sua vez precisam pedir permissão para utilizar as plataformas. Da ONU News, Mônica Grayley, em parceria com a agência Rádio Web. O celular virou banco, câmera, agenda e carteira digital ao mesmo tempo. Com tanta informação concentrada em um único aparelho, cresce também a preocupação com a segurança dos dados pessoais e profissionais. Especialistas alertam que apenas o bloqueio de tela já não é suficiente para proteger informações sensíveis armazenadas nos smartphones. O gerente sênior de produto da divisão Mobile Experience da Samsung Brasil, Renato Citrini, reforça a importância de ampliar essas camadas de proteção. É cada vez mais importante as pessoas se atentarem à segurança digital do smartphone, né? O smartphone hoje reúne praticamente toda a rotina do usuário, aplicativos de banco, fotos, vídeos, aplicativos corporativos. Então é fundamental oferecer recursos que vão além do bloqueio de tela, que garantam camadas adicionais de proteção para informações pessoais e profissionais. Entre os recursos disponíveis está a pasta segura, que protege fotos, documentos e aplicativos em uma área separada e protegida por senha ou biometria, além de funções integradas ao sistema que adicionam proteção extra em situações de perda ou roubo do aparelho. Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, a empresa apresenta novidades na linha de smartphones e também na área de inteligência artificial. A Samsung vai mostrar a nova geração de smartphones Galaxy S e a evolução do Galaxy AI, que é a nossa inteligência artificial. Nessa nova linha, a abordagem de inteligência artificial é pensada para oferecer uma experiência mais simples, para inspirar confiança e que vai estar realmente alinhada ao uso das pessoas no dia a dia, incluindo aí uma nova camada de privacidade desenvolvida para proteger informações sensíveis contra olhares indiscretos, especialmente, né, quando você está num ambiente público. A apresentação Galaxy Unpacked acontece nesta quarta, 25 de fevereiro, a partir das 15 horas do horário de Brasília, com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Samsung. Para mais informações, acesse o site oficial da Samsung. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós. Aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia, que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. Hoje o Política se Discute dá o pontapé inicial em uma série especial para ajudar o eleitor a navegar o cardápio dos cargos eletivos que estarão em disputa no pleito deste ano. A cada episódio, vamos destrinchar com clareza o que faz cada cargo, quais são os limites e atribuições, o que é promessa séria ou o que não é, e o que pode chegar até ser estelionato eleitoral. Como identificar um candidato preparado? A ideia aqui é simples: empoderar o voto com informação, fugir do eu acho e entregar ao eleitor critérios concretos para tomar decisões em um sistema cada vez mais complexo. E começamos por uma peça central na engrenagem dos estados brasileiros: o deputado estadual, figura responsável por legislar sobre temas que impactam diretamente a vida cotidiana da segurança, da educação, passando pela saúde, pelo transporte, pela fiscalização do executivo de cada estado. E quem vai me ajudar a compreender é o cientista político Gilberto de Palma, ele que também é criador, fundador do Instituto Ágora, que atua em defesa da democracia, em defesa da concentração do voto. Gilberto, é um prazer te receber, obrigado por nos atender. Muito bem, obrigado também, estamos à disposição. Gilberto, para começar aqui o nosso papo, eu queria saber de você, brevemente, se para você política se discute. Sim, afirmativamente. Aliás, é quase um pleonasmo, porque a palavra política já significa pertencimento a uma polis, pertencimento a um meio social no qual a discussão, não apenas na ágora, ou seja, os espaços específicos, né, tradicionais, mas em qualquer lugar, na rua, no botequim, nas famílias, nas escolas, isto é verdadeiramente o direito à cidade, o direito à polis e o exercício da política. Portanto, se discute e cada vez mais. Eu gostei muito da sua introdução quando diz que não é uma questão de achar, é uma questão de sentir e trocar o que sente, as impressões, com os nossos pares. Não existem inimigos na política. Existem os pares, e são esses pares que nos constituem, são eles que nos permitem aprimorar um sentimento e ver se ele faz sentido para mais do que somente para o indivíduo, e num sentido social, como é que isso pode se transformar em propostas e sugestões para influenciar políticas públicas. Antes da gente entrar no assunto de forma mais aprofundada, eu queria que você falasse rapidamente para o nosso ouvinte do que se trata o Instituto Ágora, como que é a atuação? O Instituto Ágora foi uma instituição nascida em São Paulo a partir de estudantes de direito, notadamente, e profissionais liberais, que num certo momento da nossa trajetória política sentiram que a política se descolava da nossa realidade do dia a dia. Então, nós fundamos um instituto que tinha essa finalidade, numa esfera educativa, numa esfera pedagógica, tentar levar as pessoas, notadamente as pessoas que têm muito pouco tempo para despender da política, ou que entendem a política, ou entendiam a política, como uma área específica própria aos engravatados, aos operadores da política, profissionais, quando a nossa linha de discussão, de proposta para ser avaliada era justamente a de trazer a política para a vida. Né? E nasceu assim, atuou durante muitos anos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E o Instituto Ágora hoje se encontra num recesso organizativo, mas a ideia continua vigente, né, em pauta, especialmente nesses últimos anos, especialmente agora, recentemente. A sensação que tenho é que o Instituto Ágora, na sua intenção, pelo menos, é cada vez mais necessário. E a gente considera importante fazer com que o ouvinte compreenda a política de uma forma bem clara, saber que não é bicho de sete cabeças, não é um tema que deve se evitar falar, por questões mais. E eu sei que o senhor está lançando um livro, e me permita abrir com esse assunto, trazendo um pouquinho sobre essa questão da conscientização do voto, né, para o eleitor, certo? Exatamente. O livro chama-se Voto Responsável. O voto responsável, diferentemente de todos os outros, é aquele basicamente em que o eleitor e a eleitora votam, uma vez que, pelo menos no Brasil, é obrigatório o voto, não é? Mas não apenas de maneira mecânica para cumprir uma missão burocrática, mas há todo um critério, uma sugestão de critérios para a escolha e depois o principal, o que o faz diferente de todas as outras maneiras de votar, que é o acompanhamento do que o seu representante está efetivamente fazendo em seu nome. Então, o voto é uma espécie de contrato, né? Essa é a ideia básica, Norberto. A capa do livro traz no B de voto aquela figura que é um bumerangue, né? O bumerangue é aquele instrumento em que você lança e ele dá uma volta de 360 graus e volta à sua mão. É exatamente essa ideia. O voto descomprometido ou irresponsável é aquele que aperta o botão e vai embora. Ou faz a... Mas como tudo volta, você acompanha. E o retorno do voto para o eleitor e a eleitora, ele pode vir na forma de um bom uso dos impostos, uma boa atuação parlamentar, um bom trabalho junto aos outros poderes, como o executivo principalmente, ou seja, volta em forma de escolas, estradas e postos de saúde, leitos de hospital, investimento em ciência, educação, saúde. Ou ele também pode voltar na forma de desconversa, retórica, corrupção, etc. O voto responsável que está sendo proposto neste livro que estou lançando é isso. Quer dizer, quais são as vantagens de ser um voto responsável ou um voto distraído, incauto, por assim dizer. Bom, Gilberto de Palma, para começar aqui do zero em relação ao tema que a gente se propõe a falar nesses próximos programas, qual é exatamente o papel constitucional de um deputado estadual? E quais áreas do cotidiano ele influencia de forma direta na vida das pessoas? Vamos lá, são muitos. Daí apurar os critérios na escolha do nosso representante nas assembleias legislativas estaduais, bem como nos outros espaços também, né? As pesquisas que temos feito no Instituto Ágora dão conta de que boa parte da nossa população não sabe diferenciar tecnicamente a diferença entre um deputado estadual, um senador da República ou um deputado federal. Então, parabenizo de novo a iniciativa do programa Política se Discute, porque é a partir daí que a gente pode tentar de alguma maneira colaborar para distinguir essas funções importantes. E vamos lá, a que vem um deputado estadual? Ele cumpre uma premissa constitucional. A nossa arquitetura política diz que os deputados, como representantes de um dos três poderes, notadamente o poder legislativo, ele tem por função fiscalizar